Golf, Papai Golf Mike, livre decolado, a pista 17, vento 140 graus com 06 nós. Estou realizando direto em cima para o sinal de chama a torre agora, 118.6. Fox, ciente, não passou no marcador externo, tem embaixado travado. Pagou, pai? Salvador, Papai Romeu, Papai Golf Mike. O Golf Mike sobe 220, saída da El, vigilância. 220 da El, Golf Mike. 3 da Alfa Eco Fox. Já presente, já Alfa Fox. Ok, então, modificado, prossiga com regras de voo visual, base pela direita, no 7, chame na final. Agilizando e encurtando a base, ok? Após o pouso, vai prosseguir para qual pátio? Aeroestar, pátio. Ok. Juliette, Tango Zulu é a torre. Quando pronto, para o táxi, ok? Tá, ok. Então tá livre. Livre o táxi, chame na papá para ingresso. No ILS, habilitando o gol 9776. Chama a torre agora 118.62 no 776. 18.6, aparente. Quase para final do 97, bastante checado. Alfa Eco Fox. Ok, Alfa Eco Fox. A pista 17, autorizado o pouso, vento 150 graus, 06 mais. Vive pouso, Alfa Eco Fox. Corre, Salvador, boa noite, gol 9776. 776, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 7, aguardando, gol 9776. Autorizado, gol 940 até o ponto de espera, pista 10. O ajuste 1013 e a torre 18.6, táxi via Índia. Gol no 567, chama agora Recife, no 260, alterno no 251. Eu confirmo that correctly, please. 260-1251. 260-51, thanks, bye. No 776, torre 118, meia dúzia. Autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 069. Entre pouso, 90, agora 776. Direto no Zulu, autorizado ingressar na pista 17, reporte aliado em pronto, cabeceira 17. Fox Trot, no solo de 416, autorizado ingressar no 5, fique atento, aeronave, liberando, ataque sua papá. Golf Mike, informe a proa ideal para o destino direto. A proa ideal. Destino é Guanambi? Aqui. Qual a distância de Guanambi, por gentileza? Afirmativo, 275, vou direto nessa proa, 275. Na 776 no solo 48, vira direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, 776. Bom, 940, autorizado alinhar e manter cabeceira 110. O 776 prossegue via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão de número 4, 776. Papa Romeo, Papa Golf Mike, para evitar tráfegos na chegada, vou na proa 300, limite dessa proa 50 milhas. 940, decolado aos 50, sendo controle 119.35. 935, boa noite, senhor. Controle de Salvador, gol 1935, perfil a porta. Vem pra torre. 1940, perfil a porta. Ciente, sobe 360, vigilância 940. Solicite o Munique, final 280. Aguarde autorização do 280. Ciente, gol 940. Autorizado, decolagem de emissão 1935072. 3197, cópia. Autorizou Galeão, 380, Pesolu 10. Decolagem pista 10, com curva direita, da El Leda Bridge. Controle em 1935, aciona 54 no 4. Correto, TAM 3197, pronto, pushback e acionamento. 218, desce até o 50, reporta a posição a mão. Até o 50, reporta a mão. Controle no voo 1884, terra cruza 160 para 1.0. Boa, desce para 2.000 pés, o 1884 para 2.000 pés, via chegada marinha. Desce via para 2.000 pés, 1884. Papá, Golf Mike assume na Torre Del para o destino. Qual seria? Golf Mike, controle? Ainda não deixei, seria 279, por exemplo. Quem reassume na 279? 279. Colado 54, sendo controle 119.35. Controle de Salvador, Juliette, dando o Lula, decolou da saída quadrada. Mantenha a coral, uma centena, Juliette Tanguzola. Mantenha a coral, Juliette Tanguzola. São Salvador, boa noite, comandante 73, para o Pushback, para o Pushback, para o Pushback, para o Pushback. Autorizado, chame para o táxi. Esse é o Pushback, para o táxi, para o Pushback. Ele acelera a porta. Negativo, mantenha a chegada a mão, 5218. Pago o FIMAI, que controle? Suba até o 170 inicialmente, restrito no 70. Zero, reassume na prova de elefante. Sessão 220, Papa Golf Mike. Afirmativo, Papa Golf Mike 220. Para o táxi, o Bono 273, caso 3 horas e 22 de autonomia, terreno Campinas, 154 a bordo. Livitax, ponto espera 18.6, 1014 ajustes. Livitax, ponto espera 18.6 graus. Para Recife, 260, 251. Bono 940. Boa noite. Papá Golf Mike, chama agora Recife, 1260, terra 1251. Autorizado a linha decolar pista 1040 graus 079. Boa noite, 528. Completa a via para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste no 014. Via 2000, reportará estabilizado LS 528, 18, ajustado 1040. Autorizado, afinal, repórter estabilizado no 1884. Autorizado, BLS, entrei ou não, 1884. 5218, redução para 200 mais. Reduzindo 35218. Chamada 0935, Golona 273. Controle Golona 273, boa noite. Controle Golona 273, boa noite. Boa noite, 273, sobe 360, saída da Elvila. Dael 360, vigilância, 1273. Seria quando possível pro de Sidim? Agora. Afirmativo. Chama a torre agora 118 membros. 118 membros, 184. Trip 5218, reduz para velocidade de aproximação, reporte estabilizado. Reduzindo para aproximação, reporte estabilizado. Trip 5218. Localizador, 2 milhas por hora. Gol 1-8-2-4, continue a aproximação, a consciência livre. Até a aproximação, 1-8-2-4. Beleza, qual a velocidade do gol, né, final? 160 de ground speed. De ground, obrigado. 3-4, pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 06 noite. Bordo 4 horas, a perna guarda, 273, negativo Cidim, permanece na saída, 1273. Afirmativo, PO, né? Saído, 273. Sistema de espera, lá 2-5-2-1-8. Completa o ILS, chama a torre 118-612. 118-612-1-8, nada, boa noite, trabalho. Torre Salvador, boa noite, 3-5-2-1-8, final de 10. 3-5-2-1-8, continue a aproximação, número 2 para pouso. Plano 3197, mantenha posição. Voo 1884 na sala 08, líder à direita, semissolo 121 decimal 9. Líder à direita, 219, 1884.